Sejam bem-vindos a mais um programa África Rítmica. Como já tem vindo a ser de costume, de segunda a sexta aqui na Rádio Onda Nacional em www.ondanacional.com. Eu, Leandro Amador, farei-lhe companhia durante uma hora para levar até si os ritmos provindos de África. Para trás ficou a música do Elvio, Vida Minha, e agora vamos continuar com Paulinha, V Your Lady, e depois vamos ficar com Nani, com a música Lamento. Então, não se lamente, porque não vale a pena você estar-se com as lamentações. Tem simplesmente que olhar em frente e seguir o seu objetivo de vida, que é ser feliz e fazer realmente aquilo que gosta. Então, vamos à música, porque a música por vezes leva-nos e traz-nos e consegue-nos transformar numa pessoa mais alegre e muito mais bem disposta. Então, Paulinha e Nani são as duas músicas que tocam aqui nos próximos minutos na sua Rádio Onda Nacional ou na Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info. Este programa na Rádio Onda Nacional é diário de segunda a sexta, entre as 4 e as 5 da tarde, na Rádio Antena Web. É um programa semanal que toca aos sábados pelas 20 horas em formato podcast. quase trabalho. E por falta só continua na nossa cama. Hey, vamos lá, vou fazer assim. É que a mim que vou amar. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. Thank you. me aconchego a lei do amor. Baby, desculpam tudo mal que me fazer. Um ser pedido, só um chance. Em cima de algum flogo, cremas perto, vou falar. Gostam a guarda abandonado. Já ir, cadabo, tudo love que me tem. O tem que vem pra mim. Com sinceridade, não divide nos amor. O dambu calor, campo de gente bem apertado, novo corpo. Nunca que fica perdido. Sim, na solidão, o tem que dar um chance pra não fazer nas vidas. Nós estamos aqui então a levar até si uma hora de puro ambiente provindo de África. Então, sabia que nós por cá também temos um blog onde você pode ficar mais a par das nossas atividades por aqui? Então, não sabia? Fique por aí, vá buscar uma caneta, um bloco, abre um ficheiro no seu computador, um bloco de notas, para apontar o nosso blog. Ou então, se tiver uma capacidade de memória, poderá decorar o seguinte blog, que também é muito fácil. Então, o blog é este aqui, que você vai já ficar a saber. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui. Exatamente, é este o endereço que é tão fácil de decorar. Se ficar também atento às nossas emissões, certamente que o poderá de novo captar noutras oportunidades. Agora vamos ficar com a música do Elton Dias, desculpem, e depois Gama e Filipe Monteiro, Descontrolada. Espero bem que vocês não se sintam descontrolados e desse lado com a música que eu tento selecionar e preparar de antemão para você mesmo, porque vou e tento sempre ir ao seu encontro. Então, o meu e-mail é leandro.ondanacional@gmail.com. Repito, leandro, leandro@ondanacional@gmail.com. Poderá então enviar um e-mail, dizer o que faz enquanto nos escuta e onde nos escuta e se realmente gosta deste programa e desta rádio. Será um prazer receber aqui o seu e-mail e poder respondê-lo tão breve como possível. Então, por que não fazer isso enquanto nos escuta? Agora, Elton Dias e Gama e Filipe Monteiro. Que catais os teus. coração partido. Perdi um love e um paixão negado. Perdi amor e um coração partido. Perdi um love e um paixão negado. Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. E como reparou, também temos o nosso cantinho no Facebook. Por que não também adicionar-nos e fazer uma procura e sermos todos amigos através desta rede social que hoje em dia é muito usada por milhões de pessoas. Então já sabes, a ouvir a Rádio Onda Nacional em www.ondanacional.com. E semanalmente este programa também irá para o ar em via podcast pelas 20 horas em www.radioantenaweb.info. Duas rádios por um só objetivo, pelo objetivo de divulgar e levar até si uma melhor qualidade, a melhor música que se faz ouvir nos dias de hoje e não só. Então agora vamos ficar com Deusa com a música Suaia e depois vamos ficar com a Elizabeth Pinarda com a música Pompa, uma música bem ritmada, bem alegre, fique por aí e vai testemunhar que realmente o que eu digo é. Então vamos à música. Sintoniza-te agora em www.ondanacional.com. calça, pai no bicho. Compra camisa cabelada. Compra boy na monte limpo. Tamba ronca na fumada. Compra calça, pai no bicho. Compra camisa cabelada. Sapano bicho. Compra camisa tabela. Compra boina na monte limpo. Tamba roca na somada. Compra calça para bicho. Compra camisa tabela. Compra boina na monte limpo. Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Exatamente, www.facebook.com/Onda Nacional. É este o endereço que você nos pode pedir a sua amizade e certamente nós por cá não lhe vamos dizer que não. E então a música era ou não era realmente uma música com bom ritmo, música animada para que você se possa sentir com o seu astral lá nos altos. E então, se estava a gostar tanto deste ritmo, vou-lhe levar até si mais dois bons ritmos. E uma das músicas é bem conhecida de todos, um grande sucesso do Michel Teló. Desta vez não é ele que vai interpretar, mas sim o Nino Nasa com Ai Se Eu Te Pego. Por isso você pega aí a sua rádio Onda Nacional e não a deixe fugir. E diga também aos seus amigos que tem esta nova rádio da UEF para ouvir em www.ondanacional.com. Já sabe, este programa é de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com a companhia deste seu amigo, Leandro Amador. Aos sábados,

seja a felicidade. Se eu te visse a nascer, eu casava contigo já na maternidade. Fala, levanta o capô, o teu mecânico é bom. Se teu motor em V vai ver uma coisa que ninguém te mostrou. Não mudo por mais que tens, não digas que eu sou um cão. Quero ver qual é a cor. Não faz isso, baby, comigo. Da tua roupa interior. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi, ninguém me contou. E quando ela baixa, é toda sexy com pudor. Mesmo que vês de vestido de noiva, guarda meu amor. Excuse moi, baby, como um sofá. Tens a cura da cegueira se o teu vestido abanar. Ei, santa, eu sou cru. Então deixa-me dar aulas de amor a esse teu Espírito Santo. Não leves a mão, não quero ver má aba no teu vestido. Eu serei o minotauro no teu labirinto. Não é falta de respeito, toca a valorizar. O limite não é o céu, toca em mim que chega lá. Caramelo, costas fenomenais me fazem perder a fala. E os teus toques são tão fine. Contigo nem a rosa baila. E és tão hard, hard que até o sol fica fresco. Só tens duas coisas boas: o rosto e o resto. Meus olhos cheios no teu corpo. Fica tipo e serra ali. Hoje é 4x4, tipo Angola e Mali. Baby, já mudei o amor. Quero sentir o calor. Eu sou mulher. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Exatamente. Se gosta e se tem o sonho de fazer rádio, agora tudo tão fácil. Não precisa sair de casa, basta ter um computador e pouco mais. Além do computador, basta ter um pouco de arte, engenho e gosto pela rádio. Depois, é tudo tão fácil como aquilo que acabou de ouvir. Então, se tem o sonho de fazer rádio, por que não enviar uma pequena amostra do seu programa idealizado para o tal endereço que acabou de ouvir, que é radioondanacional@gmail.com. E depois é só esperar pela confirmação do seu pedido. Claro, tem que ter simplesmente um pouco de arte e engenho. Mas se gosta, tudo isso se torna muito mais fácil. Agora, depois deste ritmo todo, vamos continuar com mais música, quando já estamos a aproximar-nos do término de mais um África Rítmica. Estamos quase a somente um quarto de hora do seu final. Então vamos ficar agora com a Raquel Lisbon, com a música First Day of My Life. É o primeiro dia da minha vida. Não é o primeiro dia da minha vida aqui, mas sim, hoje é a primeira vez que aqui estou, claro. De segunda a sexta, entre as 4 e as 5, estarei aqui a fazer-lhe companhia e levar até si uma hora de boa música africana. Depois vamos ficar com a Selma e o Matias Damásio com a música Mágoa. Não quero que você tenha mágoa, nem eu tenho mágoa, se você por acaso não está aí desse lado todos os dias, porque também tem a sua vida, claro. E então, os dias em que você fica por aí, espero que eu tenha, ou que a tenha agradado, de forma a visitar-me mais vezes. Também pode visitar-me através do e-mail, através do leandro@gmail, repito, leandro.ondanacional@gmail.com, assim é que é. Então, vou-me calar um bocadinho porque estou a ser chato, não é verdade? Então vamos à Raquel Lisbon e depois à Selma e ao Matias Damásio. São mais duas músicas para você que está aí desse lado. First Day of My Life é o nome desta música. To stay alive, try a little harder. See the other side, talking to myself. Too many sleepless nights, to try to find a meaning to this stupid life. I don't want your sympathy. Day of my life, so I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation in the arms of love? Will it stop me searching? Will it be enough? Onda Nacional, uma nova rádio. um novo despertar para o sucesso. Ele prometeu em ser fiel, até se ajoelhou e olhou pro céu e disse: mulher, te juro, até o fim eu vou te amar, eu nunca vou te deixar. Oh, não, não. Mas agora tô aqui sentada, não consigo mais, mais jurar. Acreditei naquelas palavras, ele foi demais, mentiu demais. Desapareceu, não me deixou com nada. Só fiquei aqui com muita mágoa, com muita mágoa. Aquele amor sem ti é muito triste e não vai fazer sentido. Quero que saibas que eu sempre te amei, todas as promessas foram sinceras, eu dei tudo de mim, mas também você não ajudou. Quando precisei você não estava, quando eu chorei você não estava. Quero que saibas que essa dor me queima por dentro. Meu coração chorou e tu não estavas. Decidei do teu amor e tu não estavas. Agora saiba que essa dor me leva ao tormento. Dói. Na, na, na, na. Você me prometeu que eu seria fiel e no meu dedo sim porias um anel. Eu te dava o meu anel se descer tudo. Sinal está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. E nós estamos a chegar ao fim de mais um programa África Rítmica. Foi um prazer estar aqui e levar até si uma hora repleta de boa música, boa disposição e muita alegria à mistura até si, até onde quer que você esteja, mas certamente que esteve sintonizado em www.ondanacional.com ou então